Quantas coisas eu guardei pra lhe dizer, quanto amor e quanta espera por você, quantos sonhos eu guardava dentro do meu coração. Inventava mil viagens sempre em sua direção. Meu assunto predileto era você, e os motivos só agora eu posso ver. É incrível como a gente às vezes passa pelo amor, sem saber que está diante do que sempre procurou. Olha, meu amor, nem o tempo apagou a falta que você me faz. A saudade que você deixou ainda é demais. Nessa hora é que a gente sabe o que é solidão. Olha, meu amor, uma história que jamais se esquece, não acaba assim. Na verdade, você é o sonho que eu guardei pra mim, e é você que vai ficar pra sempre no meu coração. Meu assunto predileto era você, e os motivos só agora eu posso ver. É incrível como a gente às vezes passa pelo amor, sem saber que está diante do que sempre procurou. Olha, meu amor, nem o tempo apagou a falta que você me faz. A saudade que você deixou ainda é demais. Nessa hora é que a gente sabe o que é solidão. Olha, meu amor, uma história que jamais se esquece, não acaba assim. Na verdade, você é um sonho que eu guardei pra mim, e é você que vai ficar pra sempre no meu coração. Olha, meu amor, nem o tempo apagou a falta que você me faz. A saudade que você deixou ainda é demais. Nessa hora é que a gente sabe. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada, e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo.

não me acostumo sem seus beijos e não sei viver sem seus abraços. Aprendi que pouco tempo é muito se estou longe dos seus braços. E por isso eu te procuro tanto e te telefono a toda hora pra dizer mais uma vez te amo, como estou dizendo agora. Faço qualquer coisa nessa vida pra ficar um pouco do seu lado. Todo mundo diz que não existe ninguém mais apaixonado. Meu amor, você é minha vida. Sua vida eu também sei que sou. Cada vez mais juntos, quem procura por você sabe onde estou. Olha, eu te amo tanto e você sabe. Sou capaz de tudo se preciso, só pra ver brilhar a todo instante no seu rosto esse sorriso. Faço qualquer coisa nessa vida pra ficar um pouco do seu lado. Todo mundo diz que não existe ninguém mais apaixonado. Meu amor, você é minha vida. Sua vida eu também sei que sou. Cada vez mais juntos, quem procura por você sabe onde estou. Eu te amo tanto e você sabe. Sou capaz de tudo se preciso, só pra ver brilhar a todo instante no seu rosto esse sorriso.